Boa noite, boa tarde, bom dia para todos e para todas. Esse é o Curto Circuito Underground. É um programa que, de rádio que ele está fazendo para a Rádio Aconchego, que rola na 88,5 FM para toda a zona oeste do Recife, ou quase toda. Em breve estaremos em toda a rede, a zona oeste do Recife. O Curto Circuito vai ser um programa falando sobre rock e underground, né? Subindo aí do punk rock até o brutal death metal. Estamos com essa parceria com a Rádio Aconchego. A gente já conhece há algum tempo lá, né? Na figura lá de Fernando, Priscila e Gustavo Guz, que sempre deram muita força e tal. E é isso. Esse é o programa número 1. Estamos aqui no final de julho de 2020. Uma noite chuvosa, já choveu pra caramba. E comigo sempre vai estar, ou quase sempre, ele, Felipe Francisco, para comentar os sons aí que a gente vai colocar nesse programa. E é isso aí. Boa noite, querido. Boa noite, Júlio. Boa noite, Diego. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite, né, para estar aqui participando desse programa com vocês. Né? Para mim é uma honra, né, e bater um papo aí sobre o que a gente gosta, que é uma música underground. Né? Inclusive, peguei uma chuva danada aí, mas missão dada, é missão cumprida. Né? Chuva danada aí em Recife aí hoje, ele tá chegando aí no mês dos ventos, e vamos lá, né? Nesse primeiro programa, a gente decidiu fazer uma coisa mais abrangente, assim, no sentido não se limitar a um só estilo, né? Aí a gente pegou, fez uma seleção de músicas aí do underground pernambucano dos anos 80 até os dias de hoje, né? Aí Felipe escolheu algumas músicas, eu escolhi algumas músicas, e nesse primeiro bloco, né? Fizemos uma seleção aqui de música dos anos 80 até os anos 90, né? Muita gente diz que os anos 90 foi a época de ouro, outras pessoas dizem que foi os anos 80, né? Eu não vivi pra ver a cena como foi nessa época aí, né? Mas certamente foi uma época muito boa de bandas. Vários nomes, a gente tem como colocar tudo agora nesse programa, né? Porque a gente não vai fazer um programa de 200 horas, mas a gente, a partir do que a gente gosta e tal, de uma troca de ideias, a gente colocou algumas bandas. E lembrando que a gente não está apontando o grau de importância de banda X ou banda Y e tal. A gente colocou banda que a gente gosta mesmo e tal, e que significa alguma coisa para cada um de nós, assim. E a primeira música que a gente vai colocar é Devotos, Eu Tenho Pressa. A segunda vai ser a banda Infected. A terceira, Realidade Coberta, meu amigo Carlão. A quarta, Torment. A gente tava num festival em São Paulo e a gente ficou na casa do cara. Em frente à casa do cara tem um colégio alemão. Todo dia de manhãzinha a gente ficava na frente da casa do boy lá, tomando um banho de sol e tal. Uns com camisa, outros sem camisa. Uns tatuados, outros caras. Uns com tatuado, outros sem. Todo dia de manhã a gente fazia isso. Aí quando foi num dia a gente fez a mesma coisa e voltamos pra dentro de casa como fomos assim, televisão. Só eu vejo um vulto passando assim. Depois eu vejo outro. Aí eu pensei que era o cara, o dono da casa, né? Porque era duas casas, uma na frente e atrás, num terreno só. Aí quando eu olho, velho, entra um cara pela cozinha com um revólver do tamanho de uma espada, mandando todo mundo ficar parado. Aí o cara já bota outro revólver no meio, na janela, o outro já passa pela porta. Tem umas 10 pessoas, velho, tudo armado. Bora, todo mundo, mão na cabeça, não se mexe, se mexer a gente atira, não sei o que, aquele escândalo todo, a gente, oxi, o que tá vendo, velho? Mandando a gente sair da casa, sai todo mundo da casa e tal, tem mais gente aí, a gente tem não. Aí, oxi, foi que houve e tal, né? A gente recebeu uma denúncia, disseram que aqui só tinha sequestrador. Meu irmão, a gente veio de Recife, veio tocar aqui, velho, que é o dono da casa, disse, ele tá por aí. Aí os caras foram lá pegar o dono da casa, o cara foi explicar, deu pro cara, sei que terminou a história todinha, o cara querendo ceder. Os policiais querendo ceder, um dizia que já teve banda, o outro perguntando se era o show, mas eu só me lembrava do revólver na cara da gente. Isso, ali isso, foi. Eu tava lendo jornal do banheiro. Eu tenho pressa de vingança! Eu tenho pressa de vingança! Eu tenho pressa de vingar, vivendo assim eu vou morrer.

Estamos aqui com o programa Curto Circuito Underground, aqui na Rádio Aconchego 88,5 FM ou radioaconchego.milharal.org. É o programa da rádio sobre cultura underground, né, música underground pesada. E tocamos agora, nesse primeiro bloco, Devotos. Eu tenho pressa e, porra, Devotos. Eu coloquei a primeira música Devotos porque a gente sempre tem uma ideia de carnaval, né, ou então de evento massa, com roda massa, Devotos. Além da banda ser de um lugar onde eles, de uma certa forma, influenciaram para a mudança social do lugar, né? Junto lá com a rádio alto-falante e etc e tal. O Devotos é foda. E aí, Felipe, o que tu tem a falar sobre essas bandas que tocaram aí? É, bem, só foi uma boa sequência aí, né? Uma sequência de bandas que atuaram ali naquela década de 90. Da década de 90 até agora, temos aí o Realidade Coberta e Devotos, né? Que estão aí na ativa, firme e forte. E Devotos é uma banda aí que, pô, quem foi roqueiro no final dos anos 90, início dos anos 2000, com certeza viu um show de Devotos. Eu tive a oportunidade de ver um show de Devotos no meu bairro, ali no ano 2000, no projeto Acorda Povo. E pra mim foi um sonho, assim, né? Que aqui, o Devotos era uma banda que todo guri daquela época, daquela idade ali, eu tinha 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, queria ver, e vendo no bairro, né, foi bem interessante. E na sequência aí tivemos o Infected, né? Infected, que é uma banda de death metal, né, na época titulada como Brutal Death Metal. Infected, eu conheci Infected através de uma coletânea com bandas nacionais, lançada pela Demais Records, uma coletânea chamada The Winds of a New Millennium, né, e ali tinham bandas que pra mim se tornaram clássicos, como Malefactor, né? Só pra dar exemplo assim, tinha o Malkuth daqui de Recife também, mas é isso, né? O Infected. E na sequência tivemos o Realidade Encoberta, que é a banda aí do meu amigo Carlão, Túlio Falcão, e do Eduardo na bateria, que inclusive o Eduardo toca na Torment, né? Que foi uma banda que veio na sequência. E a Realidade Encoberta tá nativa aí, né? Lançou agora há pouco, em 2018, um disco chamado Não Vivamos Mais Como Escravos. Um disco muito bom, uma boa qualidade, ali mixado pelo Daniel, que é guitarrista, Daniel Farias, guitarrista do Realidade Coberta, e é isso. E na sequência foi a Torment, né? Torment of Souls, que agora chama-se Torment of Souls, da Demotape Material Religment Process, mas nessa sequência aí, e foi com a música Dramatic Phrases, que é dessa Demotape de 96. Torment of Souls. Pode crer, Felipe. Eu confesso que eu nunca tinha escutado Infected. Eu tinha ouvido falar, né, de alguma galera mais do metal, falar sobre a banda e tal, né? E só pra lembrar aí pro ouvinte, que esse sample que rolou antes da música do Devotos faz parte do documentário Eu Tenho Pressa, né? Que é tipo um documentário falando sobre a trajetória da banda Devotos, que tem a direção, roteiro e produção de Andreane Carvalho e Carla Alencar. E é um documentário massa, se vocês procurarem aí na internet, com certeza vocês acham aí, pra vocês verem o grau de importância aí do Devotos, né? Realidade Coberta, porra, Realidade Coberta foi uma banda que voltou aí, não sei se tem, deve ter uns 12 anos, e voltou pra ficar, né? A galera fez CDs e tal, vem lançando coisas e tal, que é foda. Inclusive, nesse final de semana, que antecedeu a veiculação desse programa, tá rolando Forcaus, né? Que é um festival das antigas lá de Fortaleza, sendo que por causa da Covid aí, tá rolando online, né? Aí, certamente aí quem curte deve ter ouvido falar já. E por último, Torment, também a mesma do Infected, né? Mas gostei muito do som do Torment, bem técnico. Vamos agora pro segundo bloco, Câmara Liga HC, Emergência, um clássico, Rabujos, Inimigos da Verdade, outro clássico, e Crápula, Decay of Hymen. Mete bronca, Gosma. Buscamos refugiados, Palestina. Liberdade como ser, e nós temos nossa nação. Liberdade como ser, com nosso sangue derramado no chão. Liberdade, Palestina. Liberdade, como você, nosso sangue derrama no chão. Thank you. Voltamos aqui do segundo bloco de músicas do Curto Circuito Underground, programa que rola aqui na Rádio Aconchego 88,5. Se você quiser entrar lá no site da Rádio Aconchego, www.radioaconchego.milharal.org. Porra, rolou um bloco agora, porrada aí, né? Com Camuriga HC Emergência, clássico aí dos anos 80. Talvez a banda mais importante de hardcore a níveis nacionais, né? Camuriga HC, do qual tive a oportunidade de ver ainda um show da formação das antigas, com pesada ainda no vocal lá em Maranguape, das antigas mesmo. Talvez tenha sido o primeiro evento underground que eu fui. E o Camuriga HC continua a tocar ainda, né? Também. Rabujos, né? Logo depois, Inimigos da Verdade, da demo lá Contra Tudo, Contra Todos. Eu acho uma demo, talvez a top 5 de demo lançada aqui em Pernambuco de hardcore e punk, se não for top 3. Gosto muito dessa demo. E um abraço lá pro meu amigo Rodrigo. E por último, Crápula, Decay of Him. Felipe, o que você tem a comentar sobre essas bandas? Câmbio Negro, né? Que é uma banda clássica aí do hardcore de Pernambuco, Recife. Aquela tipo de banda que quem foi dos anos 90 sempre indicava essa Câmbio Negro aí, né? Como referência de pelos feitos no passado aí, dos anos 90. E tive a oportunidade de ver o Câmbio Negro ao vivo numa ocasião única, assim, né? Que foi no Campeonato de Arruta, em Olinda. Foi aquela apresentação perfeita, assim, mas era noite chuvosa e o público tava, vamos dizer assim, que 100 pessoas não era tanta gente, né? Pra época, que esse evento aí foi no ano de 2000, no máximo 2001. Mas aí valeu a experiência de ter presenciado um show aí do Câmbio Negro HC. Uma formação meio que clássica, né? Contando com o Marco Antônio, do Decomposto de Gaudi, na guitarra nessa época. E aí, na sequência veio o Rabujos, com a faixa Inimigos da Verdade, né? Que é de uma demo Contra Tudo e Contra Todos. É uma demo que eu ganhei das mãos de Rodrigo Binari, né? Foi, assim, uma surpresa. Eu conheci a banda como um hardcore, punk, né? Eu não esperava essa porradaria toda que essa demo apresenta. Aí o Rabujos está aí, né? Sempre nativa, tanto em apresentações como em lançamentos. Um abraço aí pro pessoal do Rabujos, né? E depois veio a Crápula, né? Daqui de Recife também, uma banda dos anos 90. E passaram aproximadamente 20 anos parada, né? E agora tá voltando aí, né? Inclusive essa gravação que vocês ouviram é uma gravação nova, mais recente, mostrando aí que o pessoal tá todo vapor, né? Só esperando essa quarentena aí acabar, né? E com certeza voltar aos palcos e cumprir aí uma agenda que foi cancelada, né? Ainda tem isso aí, muita coisa cancelada. Uma dessas apresentações aí foi cancelada, foi a do Crápula. E pra galera aí, tipo, saber também que o Câmbio Negro tá nativo ainda, né? Mudou a formação e tal, mas a galera continuou, gravou coisa nova aí. Tá? Pra quem se interessa, é bom dar uma sacada. Rabujos, velho. Contra Tudo, Contra Todos. Inclusive, eu comprei essa demo num campeonato de arroto que teve lá em 2005 ou 2004 no Docas, velho. Quando vi a banda, assim, eu me impressionei e tal. E a demo é muito foda, assim, porque tem uma caba muito boa, né? As letras são muito boas e tal, com opiniões sobre as letras. Atrás tá, tem uma imagem de um código de barras, assim, meio que estraçalhada, assim, como se o produto fosse você pudesse piratear demo, desde que não tivesse fins lucrativos e tal. Aí eu achei muito foda a ideia da banda, assim. Inclusive, já tive a oportunidade de organizar evento com o Rabujos tocando, já toquei junto com eles, com a banda eu tocando também. Uma relação que se entrelaçou, assim, na minha vida e tal. E um abraço aí pra banda, e especial pra Rodrigo aí, que é brother das antigas. E por último, o Crápula é Brutal Death Metal também, como o Felipe falou. Uma gravação muito boa, né? E o Crápula aí, realmente, como o Felipe falou, voltou depois de um tempo. E vamos esperar mais coisas deles aí. Vamos agora para a terceira parte de músicas, né? Com a banda Carbonizer, de Garanhuns. Um abraço forte aí para Rivelino. Caba que Gosma conheceu aí no FIG aí, perdido nosso aí. Depois Campo Minado, Carcaça Ambulante. E logo em seguida, Infested Blood, Possessed by the Blood. Mete bronca, Gosma.

Alô, alô, alô. Como fala nosso amigo Fernando. Um forte abraço, Fernando. E para a Priscila também, que fazem a Rádio Aconchego. E o curso Circuito Underground rola na Rádio Aconchego, 88,5 FM, ou no www.radioaconchego.milharal.org. Aí você escuta lá o programa Curto Circuito Underground, assim como outros programas, não é isso? Lembrando que estamos aí em quarentena, ou seja, Covid ainda não acabou. E se ligue aí, pessoas, né, para não ficar de bobeira na rua e tal, de pegar o vírus, passar para a família, passar para parente, passar para desconhecido. Enfim, evitem fazer aglomeração e ir para a rua. Né? Enquanto você puder ficar em casa, fiquem. É, voltamos agora para o terceiro bloco, né, que acabou de rolar de músicas. Três pancadas aí. Carbonizer, banda de Garanhuns. Nosso amigo Rivelino, né? O multifacetado, toca de tudo. Toca muito bem guitarra. E abraço pra ele que nos hospedou lá no FIG, no frio do FIG do ano passado lá. Maior aventura passamos. Depois rolou Campinado, Carcaça Ambulante. E logo em seguida, Infested Blood, Possessed by the Blood. O que você tem a comentar, meu querido Felipe? Veio o Carbonizer, né, de Garanhuns, death metal tradicional. Tive a oportunidade de vê-los tocando aqui em algumas ocasiões, nos anos 2000. Banda do nosso amigo Rivelino, né, com a música The Evil Dead, que é a música que dá o título do disco, né? The Evil Dead, se não me engano, de 2008. Tem Rivelino lá, bem magrinho. Né, abraço, Rivelino. E na sequência veio aí o Campo Minado. Campo Minado aí, banda de crossover, destruidor aqui de Recife. Um grande abraço aí pra galera aí. Com a Carcaça Ambulante. Um abraço aí pro pessoal do Campo Minado. E fechando a sequência aí, né, viemos com o Infested Blood, uma das grandes bandas de death metal, brutal death metal aqui de Recife. Infested Blood. Abraço pro pessoal aí, pra Diego, Beto e Eduardo, né? E porra, bota fé. Infested Blood é uma das bandas que eu mais gosto, assim, death metal no geral e tal. E banda festoneira na Europa, né? Infelizmente, Beto voltou pra banda, baterista foda. E pelo que se sabe, eles estão gravando aí. Provavelmente vai tocar eles aqui na rádio, no programa Curto Circuito e Underground, quando eles lançarem coisa nova. E vamos agora pro quarto bloco, pra fechar aí, de uma coisa mais recente, anos 2000 até anos 10, mais ou menos, e com quatro músicas, né? Anthropophagia Warfare, Destroy the Sacred Worlds, depois Arquivo Morto, Atordoado, seguindo de Menarca, com a música Escravos, e Projeto Macabro, com a música Meu Funeral. Mete bronca, Gosma.